Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu sou um designer medíocre. Oi, aqui é o Danilo Siqueira e eu não sei desenhar. Oi, aqui é o Elesbão e sim, eu tenho um nome. Oi, eu sou o Marcelo Martins e vocês devem me conhecer do Nerdcast 135, profissão ilustrador. E do ainda inédito Nerdcast 423, como ganhar no Pro Evolution Soccer mesmo jogando com o Flamengo. Puta que pariu. Aqui é a Zagal e eu quase fui um designer. Quase. Quantos quadros você já... Né? Quase foi advogado. É a história da minha vida. Quase foi designer. Muito bem, nerds, estamos aqui juntos com profissionais da área para falarmos sobre a profissão de designer. Eu acho que vamos, pelos perfis, nos concentrar em design gráfico. Depois a gente pode pensar em fazer uma de design de produto, que é outra coisa completamente diferente. Mas vamos conhecer as minúcias, as dificuldades, os obstáculos desta maravilhosa profissão depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal. Vamos. Nossa! Muito bem, Azaghal, nós estamos aqui gravando a leitura de e-mails ao vivo, direto da Campus Party, na área Expo, num lugar que é um dos lugares mais incríveis da Campus Party, não é, Azaghal? Sim. Onde estamos? Estamos no Nerd Lab. O que é o Nerd Lab, Azaghal? O Nerd Lab é o espaço da Petrobras e do Jovem Nerd na Campus Party. Caraca, espetacular! Eles construíram, olha, se você não viu, tem um link aí no post pra você ver fotos do local e vai estar no Nerd Office da semana que vem. Que lugar espetacular. O stand, ele imita um escritório parecido com o Nerd Office, certo? Sim. E nós estamos aqui dentro, onde... O que está acontecendo no Nerd Lab na Campus Party, Azaghal? Nós estamos fazendo Nerdcast Live. Live todos os dias da Campus Party. Exatamente. Abordando os mais variados assuntos. Falamos sobre Animamundi, sobre combustíveis... Sobre TI. Exato, porque a gente, cara, a ideia é muito maneira, que a gente vem aqui e a gente está entrevistando pessoas que sabem tudo e tem um amor profundo por tecnologia. Todo mundo aqui na Campus Party ama tecnologia, nós amamos tecnologia e isso é a marca da Petrobras. A gente falou aqui numa das entrevistas uma frase interessante: tecnologia não tem limites. Sim. Certo, Azaghal? Verdade. Isso é uma verdade em todas as esferas da humanidade e é uma verdade para quem trabalha na Petrobras, porque a Petrobras, ela tá sempre atrás do próximo desafio. Porque a gente chega no limite da tecnologia e fala, pô, acabou. Não acabou. Não. De repente você descobre que tem mais uma parada. Sim, então sim. A Petrobras faz todo um esquema para perfurar 4 mil metros. Aí chega, pum, perfurou 4 mil metros. E agora? Parou de perfurar? Não. Se tiver 5 mil, parou? Tem que continuar. Cara, tem que continuar. 5 mil, faz outro plano. Então, cara, todas as pessoas que trabalham na Petrobras são apaixonadas pela tecnologia, assim como todas as pessoas que vêm a Campus Party. E esse é o recado que a gente quer deixar pra vocês, cara. Quando vocês estão começando carreiras, estudando ciências, estudando qualquer tipo de ofício que envolva a tecnologia, existe um lugar para você na Petrobras. As pessoas que trabalham lá amam tecnologia e amam desafios. O slogan da Petrobras é: o desafio é a nossa energia. Isso aí. Isso aí, olha, eu nem errei. Quem não veio a Campus Party e ficou curioso com o que aconteceu aqui, você pode ir. A partir da semana que vem, todo o conteúdo gravado aqui no Nerd Lab estará no hot site, que é petrobras.com.br/nerdlab. Excelente. Fácil decorar. Então vai lá, a gente também vai lembrar vocês quando estiver no ar. Todas as nossas entrevistas estão lá na íntegra. Certo? É. E quem estiver ouvindo esse Nerdcast na sexta-feira de manhã, de tarde, ainda tem tempo de vir aqui no Nerd Lab na sexta-feira. E sexta-feira, 7 horas da noite. Exato. Lembrando que nós estamos numa área que não precisa ser campuseiro. Exato. É a área Expo. Expo. Então todas as pessoas têm acesso. Você pode pegar uma condução, o seu carro e vir aqui e assistir a gente. Então se você estiver em São Paulo, sexta-feira, talvez antes de meio-dia, porque com o trânsito de São Paulo, né? Chegue aqui no AMB Parque. Exato. Às 7 horas estaremos falando com a galera na área Expo. É verdade. Então, e quiser falar com o Jovem Nerd, a gente vai dar atenção depois que terminar. Certo? Ou não. Que mentira, que mentira. E E se você não quiser ouvir os recados da paróquia do último Nerdcast, se você quiser ir direto pro programa, você pode pular para... 19 minutos e 50 tons de magenta. Então vamos, Azaghal. Muitos recados do último Nerdcast, muitos e-mails enviados. Falamos sobre o que mesmo? Que eu nem me lembro. Essa... Comida. Comida. Como esquecer. Como esquecer. Exatamente. Lucas Lemos apontou uma canelada. Ele diz que Jovem Nerd cometeu um erro de cálculos ao dizer sempre que o Nerdcast 350 é referente aos últimos 50. Isso. A gente falou que era 48. Mas ele tá dizendo que, na verdade, o problema é que são 49, não 48. Considerando o Nerdcast 301, o Nerdcast 49, são 49. São 49. E não 48. 48. Caraca, e agora, cara? O que a gente vai fazer? Bom, lembrando, né? Tá chegando o Nerdcast 350 e vocês podem ajudar o nosso querido Léo Lopes a editar este Nerdcast selecionando seus melhores momentos lá no Nerdcast. Dos últimos 49 Nerdcasts. 49 Nerdcasts, exatamente. Segundo muitos nerds, se a azeitona é levada à boca com um garfo, uh-huh, o caroço deve ser retirado com um garfo. Ok. Se a azeitona for levada à boca com a mão, o caroço deve ser retirado com a mão. Essa é a norma de etiqueta mais... restrita que eu já vi, cara. Você não pode mandar com garfo tirar com a mão. Não pode. Ou com a mão tirar com o garfo. O que faz mais sentido. Você bota com a mão, whatever, e tira com o garfo, que é mais bonitinho. Eu acho que botar com a mão também não é legal, né? Não é legal? Uma vez eu fui na Campus Party na Espanha. Ah. Eu fui num almoço, e aí antes do almoço tinha um prato, assim, uma cumbuca cheia de azeitonas. Certo. Eu tava morrendo de fome, né? Era um almoço com uma galera, assim. E a azeitona tava dentro da água da azeitona lá, sabe? Uma salmoura, de sei lá. De uma água? Pô, que nojento. Você nunca comprou azeitona na sua vida? Não, mas quando no restaurante, no lugar que você vai comer, eles tiram água. Então, mas o cara pegou e fez... Foi, caiu a água, caiu tudo. Tá, e aí? Ela tava na salmoura. Certo, certo. Só que não tinha palito. Garfo, não tinha nada. Você metia a mão na água. Que nojo. E aí metia a mão na água e na blá, blá, blá, blá, e viu mil mãos na água da azeitona. E mas aí? Eu comi e não deu nada. Deu tudo você tá certo. Você tá maluco. Pra falar nisso, você sabe que eu sou um bode pra comida, né? Você come qualquer coisa. Não, semana passada. Ah. Fiz um misto quente, todo feliz, no meio da night. Ah. Falei, puta, que beleza, um mistinho quente, maravilhoso e tal. Uh-huh. Eu tenho toda uma técnica, eu faço um misto quente no forno pra ele ficar crocante. Certo. E aí, eu tô comendo um misto quente e a portuguesa vira e fala assim, que cheiro é esse? Aí ela veio fungando assim, fungou meu sanduíche. Aí, você tá maluco? Aí ela foi na geladeira, pegou o presunto, cheirou o presunto, falou, esse presunto tá estragado. Eu já tinha mandado meio misto quente pra dentro. Eu falei, não tá. Ela, caraca, tá colando. Eu não sabia que se o misto quente fica colando, ele tá estragado. Você achou que o presunto tava colando? Tava. Ai, que nojo. Aí, lá vou eu, 3 horas da madrugada, comprar sal de fruta na farmácia. Que tava comendo. Mas não deu nada, no final das contas. Não deu nada, só você mesmo, cara. Muito bem, agora encontros do Skynerd. Temos aqui, Recife, Pernambuco. Cozinha dos Nerds também mandam a galera, o Leonardo Gonçalves, o Pedro Sadala, mandam os seus pratos de tucano. Certo. O que mais? Arte dos Nerds. Arte dos Nerds. Temos Fênix Negra do Nerdcast 341 por Isabela Ramos. Oh, muito bom. O Lado Reprimido do 3D por Alex Garcia. Breaking Dead por Rodrigo Guedes. Uh-huh. Jovem Nerd Azaghal por João Daniel. I Want to Believe por João Garcia. Quem Não Mata Engorda por Rodrigo Guedes. Jovem Nerd A Cotovelada pelo André Betts. Vai Encarar por Elton Rocha. Nip por Henrique Barba, Tarrasque por Ezequiel Moura. Exato. E Protocolo Blue Hand na Pele por Matheus Faria. Muito bem, Nerds. E temos um monte de links aqui, contos, Skynerd, como sempre, catálogo literário atualizado. Temos vídeos enviados, tal documentário Muito Além do Peso. A gente comentou isso, não foi? Todos os pratos de O Hobbit em 20 minutos. Olha aí. O que mais? Porco Pizza. Porco Pizza. Nota do Mau Roboto, o melhor de dois mundos. Porco e pizza, é isso? E tem o link de viagem, tem um restaurante esquimó que o senhor K falou aí, que quiser conferir. Mulher quebra dois dentes ao comer linguiça? Meu Deus do céu. Como será que foi isso? E a pimenta mais ardida do mundo. Esses vídeos de pimenta ardida são asquerosos, não vejam. Primeiro e-mail, Matheus Pinto, 24 anos, estudante de arquitetura do Rio de Janeiro, RJ. Ouvi podcast sobre comida e amante de comida como sou, lembrei automaticamente de uma história minha. Uma vez fui no restaurante do Canguru com os meus amigos, comemos a batata com bacon, depois cebola. E sempre depois eu gosto de pedir um pratinho individual, porque a fome fome nunca está saciada. Pois bem, pedi uma sopa de cebola e uma saladinha de acompanhamento para fingir que sou light. E na segunda garfada comecei a sentir a barriga incrivelmente estufada. Continuei assim mesmo, afinal, tava pagando aquele prato todo. Acho injusto com o meu bolso deixar a comida sobrando. Mas não aguentei, deixei tudo pela metade. Além da decepção e humilhação pública, fiquei muito encucado com aquilo. Até que me lembrei, antes de sair de casa, eu já tinha jantado. Caraca, não. O cara esqueceu que jantou? Não existe isso, cara, peraí. O cara esqueceu que jantou, maluco. Eu não só esqueci que jantei duas vezes, como eu esqueci a primeira rodada. Pudera minha namorada carinhosamente me chamar de bola. Fraco, né? Já tem um comentário pra fazer sobre esse meme. O que você ia comentar? Que hoje a gente almoçou duas vezes. A gente foi pra uma reunião. A gente tinha uma reunião, olha só, cara. O cara fala assim: vamos marcar a reunião 1 PM. Eu, beleza, 1 hora, tá marcado. Yeah. Aí a gente, meio-dia, estava no restaurante, vamos almoçar pra ir pra reunião. Yeah. Almoçamos, pegamos o carro, vamos chegar na reunião. Ah, não precisa subir não, que a gente vai almoçar. Cara, foi uma situação muito constrangedora. A gente lá. O Jovem Nerd comeu salada. Eu pedi uma salada, cara. Olha, eu não, eu encarei, eu encarei. Era de graça? Tu pediu um risoto. Gabriel Queijo. Não, esse não é o sobrenome do cara. Queijo? 19 anos, nossa, estudante de publicidade e propaganda São Paulo SP. Certo. Fala aí, pessoal, antes de qualquer coisa, meu sobrenome é Queijo, sim. Olha aí. Caraca, meu irmão, parabéns, cara, parabéns. O cara vem com a zoada embutida. Exato. No Nerdcast 347 sobre comida, vocês falaram de pés sujos e dos casos de nojeiras em certos pratos de restaurante. Verdade, terrível. Aqui em São Paulo, na maioria das padarias de esquina não tradicionais, tem um lanche que eu desafio o Azaghal a comer. Aí é foda. Porque desafio alimentar é comigo. O famoso lanche é o X-Gaveta. Eu não vou comer o gaveta, né? É X-Gaveta, olha só. Nada a ver com o nosso querido editor. O lanche é composto por tudo. Eu disse tudo que vai na gavetinha da chapa. Ah, não. Que nojo. Gavetinha da chapa? A chapa tem... O cara dá aquela raspada na chapa. Ah. As paradas que ficam ali. Ah, não. E ele joga no cantinho. Ah, não. E cai numa gaveta. Ah, não. Que nojo. É sobra da chapa. Ah, caraca. Tá me dando um negócio aqui. Então vem óleo queimado, diversas carnes desconhecidas. Tudo meio queimado, né? Porque a parada fica acumulando na chapa. Uh-huh. Tudo em um pão francês com queijo em cima. Ai, que nojo. Eu já tive a coragem de comer um desses e recomendo para aqueles que buscam desafios gastronômicos e um infarto. Claro. Caraca, eu recomendo isso para quem achou o paladar no lixo, né, mesmo? Cara, deve ser uma parada asquerosa. É lixo, né, cara? Marcos Fabrício, 27 anos, design em... Design? Não. Design instrucional, é a carreira dele. Bauru, São Paulo, ok. O episódio sobre comida foi ótimo e cruel ao mesmo tempo. Ótimo pelo conteúdo de qualidade e cruel porque eu decidi ouvi-lo próximo ao meu horário de almoço do trabalho. Então, a cada prato que vocês falavam, meu estômago não roncava, ele gritava. Sobre o episódio, minha família tem um açougue / rotisserie. Olha, que chique. O que é uma rotisserie? Não sei. Mas é chique. No qual eu trabalhei durante muitos anos. Antes da faculdade e durante também. Então posso falar de algumas coisas com propriedade. Assim como a avó do Tucano, lá em casa, pelo menos 3 vezes ao ano, tem um leitão à pururuca. Como é meu pai ou eu que ajudamos a fazer, Jovem Nerd não vai chorar agora, que ele botou entre aspas. Nós vamos, com toda a calma, escolher o leitãozinho mais carnudo e gordinho. Ai, meu Deus, que terror. Até carismático tararéu, e tal. Bom, ele escolhe o leitão. Depois disso, infelizmente, temos que por fim a sua vida. Por fim. É, porque tá escrito fiz. Bom, eu não sei. Ele não entrou em detalhes aqui, mas, bom, vocês sabem o que acontece, né? Eu quero, como o senhor quer, manter a ilusão da grande plantação de leitão à pururuca. Outra coisa interessante que pode chocar o Jovem Nerd é o fato, é outro fato da minha vida. Como eu morei muitos anos em sítio, era de costume, às vezes, os compadres do meu pai e mãe e outros familiares irem lá em casa matarem um boi pra fazer um churrasco e outros pratos. Detalhe importante. É nojento. Eu não vou falar isso. Gente, é uma carne... É uma coisa nojenta, cara. Fala, cara. Tudo bem. Enquanto eles iam cortando o boi, ele ia botando brasa na panela. É nojento. Hã? É nojento. O quê? Eles iam botando brasa na panela enquanto os caras estavam lá... O que tem de nojento nisso? Nojento. Eu quero acreditar na plantação, Azaghal. Ilusões Urbanas. Não sei se a Zagal já provou, mas procure aí no Paraná por costela de chão. Não tem corte melhor. Já provou uma costela de chão? Já. É bom? Claro. É aquela que você comeu às 3 da manhã, não conseguiu dormir depois? Não, aquela era uma outra costela. Porque em Curitiba tem costela 24 horas. Quem vai comer costela às 3 horas da manhã? Não, era 4 da manhã. Você vai comer costela às 4 da manhã? Foi, cara, mas realmente é um pouco pesado. E aí eu tava na casa de um amigo meu que o banheiro, por sorte, o banheiro dele era em frente à parede, assim, o sanitário, sabe? O trono. E aí eu pude dormir assim, apoiado. Thiago Silvestre, Cabola, 30 anos, gerente de produto, Presidente Prudente, São Paulo. Olá, nerd. Já trabalhei 3 anos em... Eu vou ler exatamente como tá escrito. Já trabalhei em 3 indústrias de alimentos. Tava escrito certo, eu achei que tava errado. Léo, no programa tem que ficar bonito, hein? Não, tem que botar. Não, senhor. Não, senhor. Por quê? Mas por quê? Então, okay. A partir de hoje, não, caraca, não, cara. Pronto, vai. Já trabalhei em 3 indústrias de alimentos, dentre elas 2 que produziam embutidos, nuggets, não. Steak, salsichas, não. Mortadelas, entre outros. Não quero saber. Ah, mas não quero deixa saber. De ser fresco. Posso dizer que a origem da matéria-prima base utilizada na maioria destes produtos chamados de embutidos é digna de histórias de algum conto de abufobia. Ai, meu Deus. Segue uma mísera tentativa de descrever essa matéria-prima como abufobia. Não! Léo, bota uma música de terror aí. Tem? Tem? Isso, aí, boa. Halloween. Dá pra botar reverb na minha voz? Sim, ele falou sim. Então vamos esperar o reverb. Após o abate, a sangria e a esvisceração, os animais têm todos os seus miúdos comestíveis coletados. Os corações, os fígados... Caraca, que animal tem vários corações? 2 animais. Ah, tá. Moelas, estômagos, tripas... Nada se perde. Facas afiadas em mãos competentes e, em alguns casos, com máquinas habilidosas, desmembram as partes extraídas o máximo de carne de seus ossos. Sem suas partes nobres, o animal é apenas a espinha dorsal. Algumas costelas, algumas outras partes de aspecto asqueroso são esmagadas e moídas, de forma que nem um pedacinho de osso minúsculo seja percebido pelo tato. Da nossa boca. Ah, o tato da nossa boca. Eu pensei que eles ficavam fazendo assim, né? Por fim, se obtém uma massa rosada, acinzentada, de cheiro nauseante, embalada em sacos de 20 quilos e congelada a menos 20 graus Celsius. É isso, não é tão nojento assim. Aí ele continua dizendo... Cara, você entendeu? Tudo que é resto, inclusive osso, os caras trituram, viram uma pasta. Rosa. Eles congelam. Pasta rosa. Que nem pasta de dente. Cara, que nojo. É nojento, cara. Ele continua dizendo que o resto dos animais, a massa rosada chamada de CMS, carne mecanicamente separada... Nossa, os caras têm um termo pra isso, que horror! É misturada a fécula de mandioca, amido, muito sódio... Ui. Conservantes, agentes bactericidas e condimentos que transformam esses improváveis ingredientes em produtos comestíveis e até gostosos. Ah, não. Sim, cara. Você não gosta de uma mortadela da turma da dentudinha? Ah, não. Você, cara, nunca comeu um sanduba de mortadela? É isso, você tá comendo isso? Não, cara, peperoni, putz, eu gosto tanto de peperoni. É, onde eu tava. Ai, que horror, que terror. Aí. Mas será que isso é artesanal, é assim também? Mas como assim artesanal? Porque, por exemplo, existe calabresa artesanal. E existe a industrializada. Cara, os caras vão pegar essas porras todas e vão botar. Mas será que na Idade Média eles faziam calabresa assim? Esmagavam? Não. Mas hoje fazem, e você não tem como comer calabresa da Idade Média. Mas você comeu uma calabresa da fazenda, por exemplo? Não, cara, é nojento. Não, existe diferença. Não, vai. Existe diferença. Calabresa caipira, isso? É, calabresa caipira. Calabresa orgânica, não sei. Excelente. O que vai definir se é calabresa, mortadela, salsicha, etc., é a variação dos ingredientes, processos de cozimento e produção. Aí ele me fala aqui, fica a dica. Evitem... Não, não faça isso. Não, fica a dica. Evitem comer embutidos, porque eles têm muitos agentes químicos. Ah, não, acabou minha vida. E sódio. Vai. Se forem comer, compre os embutidos mais caros, pois existe a possibilidade de ter menos agentes químicos e mais carne, que é de fazenda. Embutido orgânico. Se for comer em algum bar ou restaurante, reze para que eles tenham bom senso. Se você não tiver dinheiro, fodeu. Uma pergunta aos nerds. Vocês acham que para fazer goiabada, as indústrias retiram os bichos da goiaba? Mas goiaba não, é bom, cara. Ah, não. Mas você acha que você quer viver no mundo? Acabou a goiabada. A goiabada. Caraca, eu tô de dieta. A goiabada era a única parada que eu podia comer. Caraca, que dieta é essa? De engorda, né? Tu come goiabada na dieta, maluco? É, porque eu tenho que comer algum doce. Mas porque chocolate, é dieta pra ficar diabético? Não, cara. Goiabada é melhor que chocolate, sacou? Não é. Não é porque tem carne, né? Que nojo, cara. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Nerds. Acabamos de falar. Muito bem, senhores. Quero começar apresentando as pessoas. Marcelo Martins já esteve, né? Como ele falou, no Nerdcast de Ilustrador. Ex-professor meu e do Azaghal na Faculdade de Desenho Industrial. Um carrasco. Que isso? Você não ia aula, cara. A gente já conversou sobre isso no outro Nerdcast. O Azaghal gostava dele porque ele era jovem, entendeu? Então ele... Eu era jovem, né? Então todos ele... nós já fomos, né? Não é? Pá. O cara que viu Johnny Quest quando era criança. Então, sabe, a gente se identificava. Falava mesmo. A língua. Professor, design garoto, design moleque. É, design moleque. Ah, é. Design sincopado. Elesbão e Haroldinho, dois funkeiros classe A. A galera se agita quando toca o Instauá. Toca aí, velho. Elesbão e Haroldinho, dois funkeiros classe A. A galera se agita quando toca o Instauá. Olha só, Elesbão, um mito na época da faculdade. Não tive aula com ele, mas recebia de vez em quando e pulava em cima quando apareceu sendo distribuído na faculdade o design de bolso. Saudoso design de bolso, um livreto com experimentações de design que aparecia na faculdade assim. Caralho, esses caras são fodas, fazem experimentações com design, com grafismo, alterando logomarcas. Puta, cara, era show de bola esse cara. Antes de todo mundo, né? Antes de todo mundo, antes de virar mainstream. Danilo Siqueira, let's fotografar o cara que esteve aqui também na Nerdcast de fotografia, o cara que fotografou e ganhou prêmios com a foto do vestido de noiva preso nos balões, olha aí. O vestido voador. O vestido voador, também é designer, então estamos aqui todos para falar sobre tudo isso, certo? Certo. Minha primeira vez, os outros são todos veteranos? É, veteranos, é, você que é. Tá vendo, Zé? Mas por que eu falei dos funkeiros classe A? Que claro que Elesbão fez uma montagem do Star Wars nos anos 90, que foi um sucesso desgraçado nos primórdios da internet. Foi um sucesso desgraçado. Foi um sucesso. O que significa um sucesso desgraçado? Não, todo mundo conheceu e desgraçou a vida dele. É isso. Às vezes acontece. Né? Pô, muito bom. É, o Rio Grande pegou uma puta na avenida e foi um sucesso desgraçado isso, né? Se tivesse YouTube na época, ele tinha batido 1 milhão lá no YouTube. Ai, caraca, que depois excelente. Ele fez o filme 4 Casamentos e o Funeral da Minha Carreira. Eu entrei na faculdade de desenho industrial com um sonho que eu acho que muitos nerds entram com o mesmo sonho. Eu queria desenhar histórias em quadrinhos. Que ano era isso, meu caro? 98. Ah, os bons tempos. Os bons tempos. Eu comecei a dar aula em 98. Então foi, tá vendo? Primeira turma aí, bicho. Excelente, excelente. Tá vendo? Mas eu quero perguntar, já que o Jovem Nerd puxou esse tema, pra você ser design, você precisa saber desenhar? Muita gente se pergunta isso. Exato. É, eu como alguém que não desenha, eu era aquele cara que achava que desenhava pra caramba no colégio, né? Eu também. Né? Ah, ele desenha, ele é tão legal, né? Isso. Aquele pária social que só é lembrado na feira de ciências. Né? Esse sou eu. E caí, né, naquele abismo da faculdade, eu era um xaxim social, uma pessoa que não se relacionava, né? Um totem, praticamente. Um totem. E lá eu comecei a viver traumas, porque eu entrei na sala com gente que desenhava muito, e de repente eu achei que eu tinha perdido os dedos, tinha ganhado um gancho. Eu não conseguia fazer mais nada. Ali eu ganhei um trauma, parei de desenhar, fiquei com esse trauma há muito tempo. Mas pulando já pra sua resposta, eu acho que talvez a confusão aí seja com o termo. Eu acho que o designer, ele tem que saber ilustrar. E aí ilustrar vai na técnica, né? Você pode ilustrar com letra, com o meio que tiver ao seu alcance, né? Que é a forma de você criar a informação, né? De você comunicar. Agora, desenhar no senso estrito é uma dessas técnicas. Se vai ajudar, vai. Mas é um daqueles casos em que a tecnologia, ela abre aí as portas e libera bastante, né? Eu comecei na minha introdução falando que não sei desenhar porque primeiro que é verdade e segundo que, vamos dizer assim, que é um pouco de frustração, assim, porque me ajudaria muito mais se eu tivesse a mão boa pra desenhar do que eu tenho que me esforçar muito mais pra passar uma ideia que eu quero do que se eu soubesse desenhar, entendeu? Eu, como um cara que queria desenhar e era assim, ou belas artes ou desenho industrial. Aí tem muita gente que passa por esse dilema. Eu quero seguir a profissão de ilustrador, eu quero desenhar, quero trabalhar desenhando e tal. E o cara fica nessa dúvida. Aí eu fui pra desenho industrial. E aí eu aprendi que, primeiro, não precisava saber desenhar pra ser um bom designer. Tudo bem, eu nunca fui um bom designer. Mas eu tentei, pelo menos. Eu aprendi como é que funcionava. E segundo, realmente, o Danilo pode até dizer, olha, realmente, às vezes, é mais difícil, eu não posso esboçar num papel uma ideia tão facilmente quanto um ilustrador que é designer também pode. Não, ok, mas você também tem a plena capacidade de executar ou de fazer o layout que, sem saber rabiscar um boneco de palito, né, cara? Existe. Você não tá em plena desvantagem em relação aos outros, né? Mas eu acho que, por exemplo, eu sou de uma geração que, eu me formei em 95, né, e na época, começando computação gráfica, né, aquela coisa, CorelDRAW, PageMaker, aquelas coisas, Photoshop, etc, que foram ferramentas que, vamos dizer, me ajudaram, de uma certa maneira, a me virar, entendeu? Do que eu ter que desenhar na mão e passar pra outra pessoa, entendeu? Então, eu acho que o computador ajuda nesse sentido. A gente pegou bem essa transição, né, do analógico pro digital. Anos exatamente. 90, anos 90 foi exatamente isso, você ainda tinha gente meio apegada ao analógico, você já tinha gente já no digital, e era um digital, às vezes, capenga, dependendo de onde fosse, né? Muitas vezes capenga, porque você estava preso a algumas tecnologias aí, você tinha gargalos, né? Não era tão amigável, que a tecnologia evolui mesmo. Enquanto você falava aí, você ia citando os anos, eu estava até lembrando um dado da faculdade que situa bem no tempo tecnologicamente. Eu me lembro quando surgiu o layer no Photoshop. Uma revolução. Acho que foi no Photoshop 2.5, não me lembro a versão exata, né? E quando surgiu, eu demorei a entender, mas, pô, o que é o layer, né? O que é isso? Você ficava pensando. E, pô, o layer hoje em dia é quase que um paradigma, né? E acho que tinha até um limite de layers no Photoshop. Acho que tem, eu descobri ele no meu projeto. Era 99 layers. É, 100 layers, exatamente. Esse negócio de desenhar e tal, eu acho que a gente confunde um pouco ilustração com desenho. Né? É, eu ia falar isso. Tem muito esse lance do cara entrar na faculdade, e eu sempre falava isso pras turmas, vocês não vão se tornar ilustradores. Ilustração é uma outra expertise, como fotografia é. Ambas servem pra ilustrar um artigo, uma matéria, etc, etc, como o Zé falou. Mas desenhar no sentido de projeto, de projetar, acho que todo designer deveria dominar isso, deveria dominar o esboço. Até porque, olha só, quando você faz um logotipo, você tá desenhando, né? Você não tá teclando letras, você tá desenhando, criando uma forma específica para aquilo. Quando você desenha um ícone, você tá desenhando. Uhum. Eu acho que o designer que domina o esboço, o designer que desenha e usa o desenho no seu projeto, ele projeta melhor. Sim. Não vamos confundir isso com a ilustração, com a virtuose da imagem como ilustração. Acho que isso aí é uma outra questão. E aí, nesse sentido, o computador nivelou. E nivelou por baixo, né? Mas nivelou. Mas se você não desenha, não desista, porque há espaço. Pra você ser um designer medíocre que nem eu. Eu conheço excelentes designers que não são ilustradores, sim, mas que eles desenham. O Zé fazia no design de bolso, onde ele fazia as paródias gráficas dos logotipos famosos, era um redesenho em cima dali perfeito. Uh-huh. Né? Ele refazia aquilo seguindo a mesma estética original. Ou seja, ele estava desenhando por cima. Sim, sim. Viu, Zé? Você desenhava, tá? Obrigado. Qual vocês diriam que é a essência da programação visual? Muita gente não entende o que é o desenho industrial, o que é a programação visual. Eu não entendo bem o que é isso. O que eu vou fazer se eu estiver fazendo essa profissão? É que, na verdade, desenho industrial e programação visual e design são coisas diferentes, né? Desenho industrial é um péssimo nome, assim. É teoricamente, horrível. Não é pra você fazer clips? Na minha formatura. O clips eu acho um excelente exemplo, porque é uma forma simples, que é usada aos porrilhões e feito de forma industrial, né? Isso seria o projeto de produto, né? Exato. Exatamente. Não, é porque comumente você junta as duas habilitações. O design gráfico, que era chamado de programação visual, comunicação visual, e o design de produto, que é o projeto de produto. Então, acho que em 100 cidades brasileiras você tem curso de design hoje. Tem curso pra dedéu. A maioria desses cursos no Brasil são cursos comuns de desenho industrial, ou seja lá o nome, mas que oferecem as duas habilitações. E aí vem a confusão, né? Porque você tem um ciclo comum de disciplinas e duas habilitações diferentes. Mas aí é como jornalismo é, como comunicação em geral é. Você faz um ciclo comum e escolhe uma habilitação. Resumidamente, design gráfico tem uma definição da ADG legal aí pra isso, que entende o design gráfico como um processo técnico e criativo que se utiliza de imagem e texto pra comunicar mensagem, conceitos, etc, pra informar, estimular, persuadir, entreter, etc, etc. Tô lendo isso aqui agora, hein? Que bonito. Olá, Google. Inclusive, etc. carteira, né? Agora, vocês imaginam que um dia me chamaram na escola dos meus filhos, sempre na semana do trabalho, né? Eles chamam alguns pais, assim, pra falar sobre a profissão pras crianças, né? Crianças de 4, 5 anos. Ah, que beleza. Então você imagina eu chegando lá e falando o que faz desenho industrial. Falei pra eles, ó, oh, sabe a caixa de sucrilhos? Ah, então, boa. É a gente que faz. Tem uma história boa do Gustavo Pequeira, não sei se ele ainda atende, mas na época ele trabalhava nas embalagens do Omo, e ele disse isso, que a avó dele passou a entender o que ele fazia quando ele disse, olha, vó, eu faço a embalagem do Omo. Porque isso levou pro contexto dela, é, o design. Claro, né? claro. É algo muito tangível, né? Eu faço essa caixa aqui, né? Como é um livro, né? Como é um CD e tal. Então quando você fala de um logotipo ou de identidade visual em geral, talvez fique um pouco mais complicado, né? Eu também já fui dar palestrinha lá na escola do meu filho, e aí essa semana na festinha de criança, um amigo dele virou pra mim e falou, qual é a sua profissão mesmo? Aí eu já dei aquele suspiro, né? Ah, eu sou designer gráfico. Aí ele, ah, você faz livro e desenhos. Aí eu olhei pra cara dele, é mesmo? Aí ele, é, o João já contou. Excelente. Na segunda vez eu falei que sou fotógrafo, era mais fácil. É, pois é. Mas talvez a vantagem da palestra pra criança assim é que não vai perguntar qual o software que você usa, né? Exato. Vocês falaram uma coisa interessante, que no fim da, assim, na década de 90, no fim da década de 90 e tal, tava tendo uma transição muito grande nessa profissão por causa da tecnologia, né? Muita coisa mudou, né? Eu tive muitos professores que eram mestres da prancheta, né, cara? Que nem falavam a palavra Photoshop ou qualquer coisa e tal. Eu achei válido aprender a fazer coisas na prancheta, com nanquim, a caneta de nanquim, com tudo, porque eu conheci os primórdios da profissão. Entender o que é aula de tipografia, aula de... Nossa, nem me lembro nada de tipografia. Mas era muito interessante você ter o analógico pra você poder entender como você vai transformar isso no digital. Eu pouco mexi. Como é que é hoje? Eu não sei se vocês dão aula ainda, assim, vocês sabem como é que é hoje essa relação de aprendizado com o design, com a tecnologia tão avançada como tá hoje? O que eu ia dizer dessa história da transição, que é, pelo que eu tô vendo, é a mesma geração, né, Danilo, basicamente, mesma geração aí. A gente pegou, provavelmente, eles nos primeiros estágios, remunerados ou não, eles pegaram essa transição tecnológica, né? Eu me lembro do meu primeiro estágio, que era em 90 ou 91, alguma coisa assim, a gente fazendo degradê por uma coisa que ia ser impressa em uma cor, né, um degradê de um azul para um branco só. Uma coisa que eu faço com um clique hoje em qualquer programa, né? Uhum. Eu peguei bem o fim disso. O primeiro escritório de design que eu fiz no estágio, assim, já era computador, assim, já tava usando computador. Mas eu lembro que na faculdade tinha uma coisa muito interessante, que quem já trabalhava, ou fazia estágio pelo menos, já tava mais familiarizado com computador, né? E quem ainda não trabalhava, fazia os trabalhos tudo na mão, né? E tinha gente que chegava lá com trabalho impresso, papel bonito. Então tinha até professor, às vezes, que em plena ascensão do negócio, tipo, de querer proibir de fazer trabalho no computador pra não ficar diferente dos outros, entendeu? Era muito caro o computador também, né? Mas tem uma coisa... Eu acho uma coisa emblemática dessa transição tecnológica, pra mim, é a maldição da elipse. Porque se você pega um professor velha guarda desse teu, pergunta pra ele como é que ele fazia uma elipse. Uh-huh. Ele fazia com uma de gabaritos de elipse ou ele fazia com um método que nem uma MacGyver, sabe? Que é um negócio que você bota uma taxinha, um elástico e fica circulando. Cara, tem uma gambiarra, assim, pro cara improvisar e fazer uma elipse. Nossa! E aí, com o CorelDRAW da vida, você dava um clique e fazia uma elipse. E aí, isso trouxe, ao longo da primeira metade dos anos 90, uma avalanche de marcas que tinham elipses. Só porque dava pra usar, pô. Por que que tem uma elipse? Porque eu posso, né? Porque eu posso, exatamente. Então, de pizzaria, a TV a cabo, a satélite, qualquer coisa que você pudesse botar uma elipse meio de ladinho, eu usava, né? Até banda de casamento. O sogro pediu pro Jovem Nerd. Eu fiz uma filipeta muito cretina, cheia de elipse. Caraca, cara. É o design frisbee, né, cara? É a maldição da elipse, cara. Você puxou uma coisa interessante, porque a gente vive falando aqui que tudo tem moda, comida tem moda, né? Não é só a moda da roupa, né? E o design também tem moda, né? Quando você tá muito ligado no mercado que tá sendo produzido e tal, você consegue identificar certas modas, né? Quando eu comecei a trabalhar, existia muita moda do reta diagonal. Tudo era design tecnológico, tinha que ter reta diagonal, nada de quadrados, nada de retângulos. Este quadrado tem que ser parada meio Battlestar Galáctica, sabe? Bordas na diagonal e tal, não sei o que, era tudo muito assim. Eu acho que isso é muito reflexo também da tecnologia daquele período, porque é isso, o mesmo lance da Ellipse, você tem depois, sei lá, o David Carson, que foi um grande diretor de arte, um designer americano, né, na década de 90, o trabalho dele era muito influenciado, por exemplo, por um software que era o Quark Express, que era o software de diagramação daquela época, né? Então, ele permitia que você mexesse entre linha, entre letra, mancha de texto e tal. Então, aquilo aparecia no trabalho do cara. Depois que o InDesign pegou, por exemplo, você começou a ver coisas que tem mais na suíte Adobe que não tinha no Quark Express. Como, sei lá, você transformar a letra numa caixa de imagem, né? Uhum. E aí você começar a aplicar uma foto dentro da letra. Uma coisa que era mais fácil de você fazer no InDesign. A gente que tem o olho treinado pra isso, né? E fareja, você vai identificando. Você vai vendo a peça pronta e falando, ah, o cara fez isso porque ele fez assim. Acho que mal comparando é como aqueles programinhas, que eu não sei se ainda existe, né? Printmaster, News Print Shop, aqueles programinhas bem simplesinhos pra fazer convite que as pessoas usavam. E você reconhecia todos os padrões, os desenhos, os templates todos, né? Você reconhece a forma de utilização, o raciocínio preguiçoso, muitas vezes, que o cara teve pra fazer tal coisa. O Carson, que você disse, talvez tenha sido, como pessoa, né? Como personalidade, talvez tenha sido, nos anos 90, a grande moda, né? Que muitas vezes uma sombra em muita gente que... É, todo mundo começou a desconstruir texto por causa dele, né? Ele trouxe um discurso que muitas vezes era mais orgânico, que era algo mais interessante, que justamente quando todo mundo estava entrando no digital e o digital ele enrijecia muito o design, o Carson, ele entrou ali trazendo uma linguagem que era uma linguagem de fanzine dos anos 70, finalzinho dos anos 70, que emulava Xerox, aquelas coisas todas. Então ele criou esse contraponto, né? E muita gente surtou com aquilo, né? Então o cara conquistou muita coisa. E muito ruído, né? Que era uma coisa justamente que o computador estava deixando tudo muito limpo e ele voltou com muito ruído, muito empilhamento de coisas e tal. Tinha muito dessa coisa de Xerox que você está falando, exatamente. É, né? E uma coisa que tinha acontecido um pouco antes, enfim, quase 10 anos antes, mas que demorou a maturar, que é importante também, que aí já é bem na introdução mesmo do desktop publishing, né? Que vem com o lançamento do Macintosh, que quando surge a Emigre, a publicação Emigre lá nos Estados Unidos e a Susana Lico, eles começam a fazer as fontes digitais por conta própria, além das próprias fontes que viriam para o meio digital, né? Que viriam do analógico para o digital, começaram a criar fontes já no meio digital. Claro que isso teve um processo aí até o ponto de você ter softwares amigáveis, isso a gente conta aí quase 15 ou 20 anos. Uhum. E hoje em dia, ainda assim, é um pouco nicho. Mas nos anos 90 você já tinha também essa... Já até em cima, na onda do Carson, né? Ah, é possível distorcer mais a letra ainda, além dos efeitos óticos, né? Que você tem no analógico. No computador eu posso, pô, pegar a letra e amassar, trabalhar ela mais, assim. O Carson, ele também jogou luz sobre isso junto com alguns outros, assim. Mas ele talvez tenha sido realmente o eixo, né? Tinha o Neville Broad da época também, né? Sim. Eu acho que a segunda metade dos anos 90 teve essa explosão mesmo da tipografia digital. Isso trouxe um input muito interessante para as artes gráficas em geral, né? Outra questão muito interessante do design gráfico é a tipografia. E eu ouvi do Bruno Porto, tive aula com ele também, falando assim, olha, gente, não existe tipo ruim, existe tipo mal aplicado. Eu nunca mais esqueci disso, porque, tudo bem, tem alguns tipos que são horrorosos, tipo Comic Sans, pelo amor de Deus, queimem Comic Sans em praças públicas. Esse conceito me ajudou muito a entender como trabalhar a tipografia em qualquer tipo de projeto. Na hora que você vai procurar uma fonte, você não pode simplesmente ver, ah, essa fonte é mais bonitinha. Existe uma ciência por trás disso, né? Tipografia é a voz do texto, né? Olha, muito então, bom. Então você tem que entender... Ótima defesa. Você tem que entender como é que você tá conversando. Você tá gritando? Você tá falando baixo? Você tá falando de forma séria? Você tá falando de forma jocosa? Essa é a diferença. É usar Comic Sans pra botar o bilhete no banheiro, né? Tipo, jogue, não jogue o papel no vaso. É a mesma história da maldição da Ellipse, né? Você fica vulgarizando o uso. Como teve a Brush Script também, que era odiosa. Coitada da Brush Script. Ela era apenas uma fonte que imitava uma pincelada meio década de 50. Só que você pega a geriza daquilo, né? Como a maldição do degradê também, que é pré-Corel Draw. Veio, né, de grandes emissoras de televisão brasileiras, por exemplo. Olha, nesse último minuto que a gente falou, já tem todas as dicas pro Gaveta fazer a tela do Nerdcast. Como é que chama isso? A gente chama de vitrine. A vitrine. Comic Sans, degradê. Até bonito, tá? Vai ser a mais bonita. Ellipse. Pronto, passa a dica pro Gaveta. Por exemplo, falando de tipografia, né? Tem muita gente que não sabe o que é uma fonte serifada ou uma fonte sem serifa, né, cara? A serifa é aquela curvinha, aquela basezinha que existe embaixo. Em vez de um I, que é um traço na vertical, você tem um I que tem uma base, como se fosse uma coluna. Como eu posso explicar a serifa sem mostrar nada? Mas pra quem? Pra sua mãe? Você vai falar, mãe, é aquele pauzinho embaixo da letra. Exatamente. É. Então, por exemplo, uma fonte, muita gente não sabe, uma fonte serifada... A fonte pastão e a fonte serifada. Exatamente. A fonte serifada é muito melhor pra textos corridos, pra você ler o corpo de um livro ou ela etc. Ela é mais confortável pra uma leitura longa, né? Porque ela dirige o seu olho, é isso que ela faz? Ela dirige o seu olho em direção, ela cria uma reta imaginária embaixo do texto? Quais são as ciências do corpo? Eu acho que ela torna os caracteres um pouco mais facilmente reconhecíveis, né? Então você vai juntando a letrinha de maneira mais fluida, talvez. Mas isso não tem que ser uma regra imutável, entendeu? Você pode ter bons textos com boas tipografias sem serifa. Mas realmente, se você falar de conforto visual, geralmente é mais indicado uma fonte serifada para uma massa de texto grande. Eu li o livro Cosmos, do Carl Sagan, e ele foi editado, a versão que eu tinha, era o livro inteiro em fonte bastão, e foi um terror, cara, sério, foi um terror. Eu não sei se é porque eu tava aprendendo na época que eu li né, sobre isso e tal, e eu fiquei percebendo, ai, que agonia essa fonte bastão. Não, mas essa era uma edição especial toda em Comic Sans, eu lembro. Imagina, é como ler um telex com um rolo de papel higiênico, né, cara? É um troço interminável. Assim. Exato, exatamente. A tipografia também ela é muito assombrada, às vezes, por essas regras, né? Da serifa, não serifa, tal fonte é bonita, tal fonte é melhor. É uma área do design que gera, muitas vezes, esses preconceitos, né? Essas ideias que devem ser subvertidas. É claro que, muitas vezes, isso é baseado, sim, em pesquisa, tem uma base ergonômica e um fundamento. Mas, cara, não custa nada sempre testar a possibilidade. Enfim, não tem que considerar, até porque o próprio conceito de texto, ele é elástico. Qual é o tamanho do texto, né? Qual é a função do texto, para que ele se destina, enfim. Como ele vai ser diagramado, né? Porque aí volta aquela história também. De novo, a gente tá falando de design, não de arte pura e simples, né? Não de expressão gráfica. Se é design, ele tá solucionando algum tipo de problema de comunicação. Então, na verdade, você tem que entender qual é o problema. E legibilidade é um negócio que depende do interesse do teu leitor. Então, se você tá diagramando um fanzine grunge, você pode, né? Mais ou menos o que o Carson fez há algum tempo, você pode subverter determinadas regras porque o teu público tá querendo aquilo. Ele tá predisposto a aceitar aquilo, entendeu? Agora, quando a gente tá falando de publicidade, de vender um produto e tal, você tá falando de outras regras, né? Você tá falando do mercado, de uma embalagem de sabão em pó, você tem regras estabelecidas ali que o mercado criou, né? Que o consumidor criou. Não tem aquela lenda clássica lá de que o Sucrilhos, não sei se é verdade, mas que quando o Sucrilhos entrou no Japão, as pessoas confundiam com sabão em pó, porque no Japão tudo tem um bichinho, tudo tem um mascote. Então o fato de ter um tigre numa caixa azul não é diferente da embalagem de sabão em pó que deve ter um ursinho, entendeu? Ou um godzilhinho, assim, lavando roupa no tanque. Né? Então, assim, qual é o código visual daquela cultura visual específica? Então, sim, pra quem você tá falando? Pra quem eu tô comunicando? Acho que isso você tem que ter em mente. Sabendo disso, você pode fazer qualquer coisa, botar até de cabeça pra baixo, entendeu? Uma coisa é uma placa de rua, outra coisa é uma marca de banda de heavy metal, sabe? Aquela perfeito, que, exatamente. Que parece um aramado que você não distingue direito o que tá escrito. É pro público aquilo. O público, ele quer ter aquele símbolo, aquela mancha, né? Aquilo tem um contexto, uma razão de ser. Na rua, não. Aquilo tem uma função informativa expressa. Não vai escrever saída de emergência como um troço de heavy metal, isso vai causar um desastre. Exatamente. Né? Aliás, eu aprendi na faculdade que a fonte mais legível do mundo era a Univers e ela era usada em todas as placas de trânsito. Ainda é verdade isso? A fonte mais legível do mundo deve ser aquela do teste de visão, do oculista, aquela da... Tem uma polêmica aqui no design. Polêmica pela qual eu já estive envolvido nisso. Pessoas me corrigindo. Eu acho que eu já sei até qual é e quase fiz a abertura do programa sacando o Azaghal, mas vamos lá. Não, eu não sei se é isso. Logo. Exatamente. Logomarca, logotipo. Eu falo logomarca às vezes e aí o nego fica falando assim: não existe logomarca, Jovem Nerd. Você é designer da polêmica. Olha, olha, na minha época da faculdade, conversava-se sobre isso e existia. Então eu não sei mais. Afinal, qual é a diferença desses três termos? Como eu sabia que eu acho que ia surgir esse assunto, e já ouvi o Azaghal falando algumas vezes a logo, eu fui até pesquisar cientificamente para poder explicar. uhum. e sacanear. É. Não, mas assim, a palavra logomarca, na verdade, ela não existe, assim. Abrasileiraram o logotipo, entendeu? O logo da palavra do grego quer dizer significado. Sim, tá? Logo. E tipos, né, figura. E logomarca, quando você procura a origem da palavra, ela quer dizer significado, significado. Exatamente. Então não quer dizer nada, não existe essa palavra. Entendeu? Mas sabe o que acontece? É o seguinte, logomarca dói no ouvido mesmo. Mas é um termo que pegou. A publicidade, por exemplo, usa. O que não quer dizer grandes coisas, né? O dicionário consagrou logomarca. Pois é. Falar a logo por causa disso. A logomarca. A logomarca. É, exato. Abreviar a logomarca, daí fala a logo, mas isso tá completamente errado. É como falar tipologia, né? Pois é, mas aí que tá. Se você perguntar pro professor Pascoal, ele vai dizer, não, tá na boca do povo, então caiu. Tem um livro do Bruno Porto, que a gente falou ainda agora, que é o Logotipo versus Logomarca, a Batalha do Século, onde ele reúne artigos com opiniões distintas sobre o uso de logotipo e logomarca. E você vai e forma a sua opinião depois de ler, é um bom livro. Olha só. Mas então você tá falando que pelo sentido etimológico da palavra, a gente pode falar só logo, não faz vai. Sentido. É só logo, logo. Não, peraí, o logo ou a logo? E é logo. O logo de logotipo, não. O logotipo. Exatamente. Logo é apelido de logotipo, é isso? É. Logo é apelido de logotipo e logomarca é uma maluquice que a gente inventou e todo mundo... O negócio é o seguinte, Coca-Cola é um logotipo. Certo. Agora, quando você tem um símbolo, por exemplo, na Pepsi, só pra ficar no terreno das bebidas com gás, que você tem a bola aí escrito Pepsi embaixo, as pessoas chamam de logomarca. Porque acham que a bola é a marca e o logo é do logotipo. Vem muito daí a confusão. Né? Uh-huh. Isso é um logograma, na verdade, se você pegar pra puxar palavras. Logograma. Não é nenhum crime se chamar tudo de logotipo. Numa boa, gente. Vamos simplificar a história, entendeu? Na dúvida, fale marca. Pronto. Sim, sim, sim. É o que a gente aprendeu, né, Zé? É. Pronto, então... E marca ruim é cicatriz, né, que a gente fala. O que que o designer gráfico pode esperar do início de sua carreira? Onde é que ele vai trabalhar, por exemplo? Ele vai trabalhar como estagiário se fudendo muito. Não, ok, mas aonde? Vai cair em agência de publicidade fatalmente? Aqui a gente tem vários exemplos de excelentes profissionais colocados de forma diferente no mercado. Exatamente, sim. Quero saber essa diversidade. E aonde é que dá cada início de carreira? Eu tenho a impressão que o principal absorvedor dessa massa aí é o mercado publicitário, num primeiro momento, né? Depois, aí você vai ter, sim, o mercado de design. Primeiro, a pessoa sendo contratada ou por estúdios de design dos mais diversos tamanhos. Hoje você tem estúdios muito pequenos, você tem já as chamadas agências de design, né, que atendem quase como uma agência de publicidade, só que ela tem o viés do design, né, ela tem essa abordagem mais de tratar o projeto, abraçar o projeto por completo, levar ele todas as possibilidades, né, desde o próprio design de produto até o design gráfico, web design, enfim. E a outra, muita gente às vezes opta de forma errada, que é abrir a própria empresa de lampejo, né, abre sem pensar muito e esquece que tem uma tarefa gerencial pesada aí pra fazer, né? Acha que é só montar uma oficina, né? Não, eu quero montar o negócio e, pô, o trabalho vai chegar e é só fazer uma continha de somar e tá pronto, né? Não, é porque geralmente o cara, quando começa essa coisa do freela, né? Ele tá lá no quarto de empregada da casa dele. É o exemplo que eu dou a vida inteira. É o cara, uma Big Coke, uma caixa com meia pizza e ele trabalhando de madrugada e tal. Aquilo pinga uma grana pra ele e tal, mas ele não tem que dar um passo maior do que aquilo naquele começo, né? Ele não tá emitindo uma nota fiscal, ele não tá pagando imposto, ele tá morando na casa dos pais, etc. O tempo passa e essa pessoa precisa se colocar no mercado de verdade, entendeu? Se por um lado a profissão tem algo de divertido, que é essa coisa menos formal, desde o código de vestuário até, né, a maneira como você se relaciona com as pessoas, por outro lado, no final das contas, você tá oferecendo um serviço. E se você quer ter bons clientes, você vai ter que se apresentar de maneira correta. E isso inclui a parte chata, que é a contabilidade, que é contrato, que é cobrança, né? Uhum. Direitos e deveres. Exatamente. Incluindo até ter uma sede física, dependendo do seu tamanho e das suas intenções, você tem que, né, considerar sua estrutura física para receber, enfim. Não é diferente de outras profissões, onde você também, sei lá, você é um advogado, você pode abrir seu próprio escritório, você pode trabalhar num outro escritório, uhum, né? Quando você for abrir um escritório, você precisa do quê? De uma sala, com cadeira, com mesa, com uma biblioteca, etc, etc. Você precisa de toda uma expertise de administração e... Um gerenciamento de carreira que você não tem na escola, né? Você não aprende na escola. Exatamente, né? Exatamente. Mas, pô, tem N cursos aí fora que você pode fazer e tal pra aprender. Por exemplo, o Marcelo e o Elisbão, eles têm estúdios próprios, cada um de vocês, certo? Sim, isso. Vocês tomaram essa decisão quando? Você acabou de falar que é uma merda e vocês dois têm... Não, mas, a minha vida é muito triste. O Danilo trabalha em agência, certo, Danilo? Isso, isso. Trabalha em agência de publicidade. Agência de publicidade. Então temos aí dois perfis diferentes. Pra vocês que abriram os seus estúdios, quando é que veio a ideia, quando é que veio a vontade, quando é que vocês descobriram que era isso que vocês queriam? Como é que veio isso? Boa pergunta, Marcelo. Voltando, isso foi no século passado, né? Olha, fazendo aí uma linha do tempo rápida, eu tinha passado por dois estágios. Um fanzine que eu fazia paralelamente a um dos estágios tinha evoluído, tinha virado uma revista, porque era um fanzine sobre animação japonesa, e foi na época que estourou Cavaleiros do Zodíaco. Olha aí! Aí uma editora contratou a gente e o fanzine foi alçado à condição de revista. Fazer a revista foi um pouco uma escola, eu aprendi diagramando, de repente, de uma hora pra outra, tinha uma revista porra, de 100 mil exemplares pra diagramar, tinha 20 e poucos anos na cara. Qual era o nome? Animação. Animação? É. Olha só. O projeto durou um ano. Quando acabou o projeto, o Haroldinho, né, ou Cláudio, uh-huh, ele tinha largado a administração, tava começando em design, trabalhava num escritório aí de arquitetura, que tinha um pequeno braço em design, e ele tava saindo de lá com um fotógrafo, e tava montando lá uma sociedade. E ele soube que eu tava saindo, a gente já se conhecia do tempo de colégio, enfim. Ele me chamou, e a gente montou essa primeira sociedade, isso deve ter sido em 96, enfim. Éramos nós dois, e um sócio que não era designer, nem por formação, assim. Apesar de sócio, nós dois, por sermos mais novos, ele era mais de 10 anos mais velho, a gente tinha um comportamento mais, na verdade, quase que empregado, né? Era um sócio formal, assim. Dali a gente saiu muito frustrado, enfim, e resolveu recomeçar tudo num sentido literal. Foi aí que surgiu a coisa do Lesbo Haroldinho. A gente saiu tão frustrado e revoltado com a vida, com a impossibilidade de criar as coisas, ainda tava naquele tesão de acreditar na carreira, acreditar nas coisas. Então a gente falou, porra, cara, vamos esquecer tudo que a gente fez até hoje. Eu não quero ver também meu nome que tá nos créditos aí de muito CD safado nas lojas aí. Vamos trocar, vamos pegar um nome novo. Tinha uma piada de um cara que conhecia todo mundo, e no final ele aparece ao lado do Papa, e o cara não reconhece o Papa, reconhece o outro, e esse cara era o Haroldinho. E é o Cláudio. O Cláudio é o cara que, pô, vai conhecer você hoje, vai lembrar daqui a 5 anos. Uhum. Quase o meu oposto, eu esqueço, eu tenho uma dificuldade em guardar nome de pessoas. E o Elesbão vem do TV Pirata, era o cara que era tipo um Quasímodo, o cara que não tinha amigo, não sei o que. E eu e não podia ouvir falar a palavra amigo. Eu tava, pô, resmungando na época. Eu falava, porra, não tenho amigo, eu sou um Elesbão, cara. Aí a gente falou, pô, funciona esse nome, né? Tem uma sonoridade. É um nome estranho pra caramba, mas que ninguém vai confundir, porque muitos estúdios de design eram assombrados por nomes que o cara queria usar um nome muito ligado à carreira, sabe? Uhum. É, não, é Vórtice, né? É, Elipse. Elipse Design. Isso. Nosso primeiro cliente somos nós mesmos. A gente lançou o design de bolso. O design de bolso era esse zine que a gente experimentava livremente. A gente não queria ter desculpa pra dizer, oh, isso saiu assim por causa do cliente ou não. Isso saiu assim por culpa minha. Ele nasceu muito rápido. Aí teve uma situação que eu também achei interessante. A gente primeiro pensou em executar. Depois a gente pensou em como dar saída nele. Porque se a gente ficasse antecipando muitos problemas, né? Pô, como a gente vai imprimir? Como a gente vai distribuir? Não ia nem sair, sabe? Vamos criar primeiro. Depois a gente resolve o que a gente faz com isso. Porque se a pessoa fica antecipando demais os problemas, mas ela não sai nem da cama. Mas enfim, aí a gente teve esse segundo momento de sociedade, que éramos só eu e o Cláudio, que foi de 97 a 2002, que foi um laboratório muito interessante. Não era um laboratório secreto, como o do Marcelo, mas foi muito importante, eu considero assim uma pós-graduação, que a gente fez de uma forma meio naif, mas fez. E lá, a gente exercitava muito livremente as coisas e desenvolvia muito uma linguagem própria. Por outro lado, pegando aí o que já foi dito, a gente começou a detectar com o tempo justamente falhas nessa questão estrutural e de gerência. A gente via que a gente não conseguia lidar direito com essa parte, com essa mecânica de cuidar, né, da estrutura do estúdio, lidar com a parte não tão glamourosa às vezes, ou não tão relacionada, uhum, ao universo direto do design. Eu lembro até uma vez que tinha um cliente ligando comigo, ele crente que eu tava na reunião, eu tava varrendo a escada. Ele falava, não, você tá fazendo o quê? Ele crente que eu tava fazendo algo muito nobre, eu tava varrendo folha da escada do estúdio. O nosso estúdio era do tamanho de um elevador, cara. Assim. Sério, você não podia engordar muito, era um negócio muito complicado. Conhecemos os nossos outros dois sócios, o Matheus e a Samanta, eles trabalhavam numa produtora e tem um perfil, além de um perfil ligado à criação também, que é bom, óbvio, senão a gente não estaria trabalhando com eles. Eles têm uma noção grande de gerência que contribuiu aí, trouxe muito pra esse lado que faltava, gente. Aí, isso em 2013, a gente montou a Visorama, que é o que eu tenho até hoje, que, aliás, completa 10 anos. Olha aí, parabéns. Mas aí você sentiu que dessa forma, com esses sócios, você pode oferecer o seu melhor para a sociedade, que é produzir, criar essas coisas. É, exatamente, porque ali você consegue delegar um pouco mais, as pessoas têm funções um pouco mais definidas, né? Além dos sócios, né? A equipe vai aumentando, uhum. E cada um exerce um pouco melhor o que sabe, né? Até do perfil de designer, às vezes, que existe um perfil de designer que se enquadra melhor, às vezes, para resolver um trabalho. Claro que o ideal é você agir de uma forma multidisciplinar, mas às vezes você se enquadra um pouquinho mais em um ou outro. Aí também tem esse lado da gerência, né? Aí o bolo começa a crescer. Você tem realmente gente que pode te ajudar e você ajuda as pessoas, né? A relação mútua ali. Aí isso explica, porque a gente tá há 10 anos aí. Claro que é uma luta, porque relação com as pessoas é difícil. Qualquer relação, seja um namoro, um casamento, uma sociedade, mas isso é completamente normal. Isso faz parte do amadurecimento das relações, né? Porra, eu sou muito menos chatinho hoje em dia graças a essas experiências, graças a eles também. Eles me ensinam pra caramba, não só na questão profissional, quanto na questão do dia a dia. Eu tento ser um pouquinho menos elesbão pra isso. Uhum. E a gente vai descobrindo. Cada dia você vai, né? O processo é longo. Essa questão de empresa no Brasil, havia uma pesquisa que dizia, né, que empresa tinha uma sobrevida de 2 anos, né? Da abertura ao fechamento, 80%, né, das empresas. Uhum. Então, você sobreviver já é uma grande vitória. Muito bom. Marcelo. Comigo fomos eu e o Bruno na faculdade, fazendo trabalho junto. E aí começou aquela história. Um pegou um freela, o outro pegou outro freela. Pô, quer me dar uma força? Quer ajudar? Vem trabalhar aqui em casa e tal. E a gente morava relativamente perto e ficava indo um pra casa do outro. Quando a gente se formou e viu que cada um dos dois tinha um freela fixo, a gente falou, olha, dá pra juntar essa grana e alugar um muquifo, né? E aí ficou, vamos dar um nome legal, vamos dar um nome divertido, justamente fugindo do Vórtice Design, da Elipse Design. E a gente queria um nome também que fosse engraçado, né, e divertido, como era a nossa maneira de trabalhar. E tipo, cara, Porto e Martins é um nome muito hipócrita, porque você junta dois sobrenomes e fica aparecendo um puta escritório de advocacia, né? Exato. Mas você sabia, na verdade você não sabia, eu vou te contar em primeira mão. O quê, o quê? Que o nome da nossa empresa, Razão Social, é baseado no nome de vocês. É. Ah, que fofo. Que fofo, né? Good, é good. Paz e Otone. Eu achei muito maneiro a ideia, gente. Puta, vamos fazer isso também. Estou honrado. Mas olha só, o Marcelo, ele era mais descolado, que ele botava Porto mais Martínez. A gente, a gente mais... botou Pazos e Comercial Otone. Advocacia total. A gente alugou uma microsala também, que tinha 3 cadeiras. E aí, quando a gente tinha reunião, a gente expulsava o estagiário. E depois a gente conseguiu 4 cadeiras. E aí o cliente veio acompanhado. Aí a gente expulsou o estagiário do mesmo jeito. E aí tem um episódio clássico. O nosso estagiário era o Haroldo, não o Haroldinho, mas o Haroldo Portela. Aí a gente falou, Haroldo, vai passear. E ele saiu, a gente ficou no escritório. Daqui a pouco, eu fui pegar um negócio na antessala, e eu encontro o Haroldo sentado no chão. Nossa. Aí ele, porra, eu tô de saco cheio, tá almoçando lá fora, eu vim dormir. Isso de estrutura pequena é foda, né, cara? Eu cheguei a dormir metade dentro do banheiro e metade na sala, sabe? Eu devo ter pego tétano ali naquele dia. Mas depois a Porto Martins cresceu, a gente se mudou pra uma sala bem maior, e aí a gente teve um sócio, e aí começou a crescer a equipe e tal. E na hora que a gente já tava muito nessa de atender mercado corporativo, essas coisas todas que vem a reboque disso, eu entrei numa de que eu queria só fazer mercado editorial pra conseguir ter tempo pra desenhar um pouco mais, pra ilustrar um pouco mais e tal. E aí foi que rolou, deu abrir o Laboratório Secreto, que tem foco em mercado editorial, em livros em geral, revistas, etc. E ilustrações pra publicidade. É claro que eu desenho muito menos do que eu pensava que eu ia desenhar e tal. Mas é uma vida divertida. É, você é responsável pelas capas fodásticas, a gente já falou no outro programa, do Cornwell, né? Os livros do Cornwell pela Record. Bernardo Cornwell, ó, Crônicas de Arthur, do Arqueiro, as Crônicas Saxônicas, As em Corte, o Forte, que a gente até anunciou. Porrada de livros. Cara, eu descobri que a gente já fez 26 livros do Cornwell. Porra, excelente. É, porque o Sharp, né, é uma enormidade. É, Sharp, 1 milhão de... Do Cornwell foram 26 até agora. E com muita liberdade pra trabalhar. Os editores saem e a gente continua, né? Tipo, acho que estão 10 anos fazendo os livros do Cornwell. Acho que o Arthur, o Crônica de Arthur, é de 2002, se eu não me engano. Então, ia trocando editor e a gente ia continuando com uma liberdade conquistada no projeto anterior sempre, né? Eu acho as capas das Crônicas de Arthur muito maneiras. Depois eles fazem uma versão mais simples, mas as primeiras edições se vêm com uma versão metalizada e tal. Só queria saber por que que a capa do terceiro livro é cor Babalu. Eu ia puxar essa história. É, exatamente. O Excalibur, o terceiro livro, muita gente deve ter aquela versão rosada, bonita. Cara, eu mostro isso numa palestra, que eu, quando eu mostro o case do Corner, geralmente faz sucesso essa hora, porque eu tô mostrando o making off. É, o que acontece é o seguinte, esse papel metalizado era um inferno, tá? A tinta não secava em cima dele. E aí a gente queria imprimir em branco, e aí se você usasse a tinta especial em branco, ela ficava bege. E aí fizeram uns testes e a gente descobriu que se a gente usasse o prata em cima do prata, ele ficava branco, né? Era uma coisa meio assim, esquisita. E a gente tinha toda uma preocupação com o entintamento da ilustração pra poder deixar umas áreas prateadas e tal. E aquilo era uma sobrecapa. Uhum. E aí eu orientava o ilustrador, a gente mandava os esboços pro ilustrador, que era o Keeper. E aí na palestra até legal, no primeiro volume é uma ilustração fodástica, assim, o nosso Raf. A segunda é uma ilustração razoável e a terceira sou eu, em cima de um banquinho segurando uma espada de madeira, já prismando. E vai lá, entendeu? E toma, né? E aí o Keeper fazia a arte e era uma arte muito com colagem, com muito ruído e tal. Então era difícil até você fazer um tratamento de cor em função daquilo. O que eu tinha estabelecido é que o primeiro livro era azul, o segundo ia ser aquele ferrugem, né? Isso. E o terceiro ia ser um vermelho tomate, vermelho sangue. Uhum. Só que a tinta, a maneira como a ilustração estava entintada, a gente tratou o possível aquilo e os testes com papel metalizado estavam tornando o resultado um pouco escuro. E aí o nosso editor, na época, hoje Mundo Barreiros, ele entrou numas que, cara, vai ficar muito parecido com o anterior, tem que trocar. Só que o negócio já estava imprimindo, cara. E aí, como é que troca? Aí não querem voltar atrás, porque vai custar dinheiro e tal. Aí a gente trocou os filmes, entendeu? Magenta, Cian, sei lá o que a gente fez. Foi uma troca de filme. E aí virou o Babalu, né, cara? E eu falo pra galera, os fãs do Corner são os barbudos, metalheiros, eles vão dar porrada na gente. E aí, quando saiu a edição em papel, a gente corrigiu pro vermelho. Eu vi ela vermelha. É mais bonita, depois, é mais bonita. Né? Mas o que eu tenho é a Babalu, desgraçado. Qual o chiclete nela que dá o que Você falou uma coisa que fez parte da minha formação como designer, que foi o seguinte, foi uma escolha que eu fiz. Você comentou de uma capa de livro Babalu, que deve ser vermelho sangue. É. Mas depois que tá lá, tá imprimindo, fudeu. É isso aí, forever. Eu senti isso na pele algumas vezes na faculdade, fazendo trabalhos, felizmente não pra clientes e tal, coisas de faculdade e tal, ou mini frilas assim, mas pra amigos e tal. Você faz o negócio, manda imprimir, você viu que fez merda e já tá impresso. Fudeu, se fudeu. Não, mas isso chama-se efeito surpresa. É uma coisa legal. É, a editora amava isso. Na animação teve uma que a gente fez também, que foi uma capa roxa, que gerou um troço que a gente chamou de Paredão da Vergonha. Cara, parecia uma sala repleta de revistas. Foi uma capa que eu aprovei por telefone. Nossa. Então, quais são as dificuldades de você trabalhar com mídia impressa? Não tem como, né? Pô, eu que não sou um profissional gabaritado como os outros aqui, esses dois últimos anos, a gente tem feito livros da Nerd Books. É um terror trabalhar com mídia impressa. Não, cara, como vocês têm uma produção muito bem cuidada, não tem um ritmo de produção de uma editora, que é um volume muito grande, você consegue acompanhar de perto, entendeu? Então tem que, às vezes, ir na gráfica mesmo, ver as provas lá e tal. Claro que eu vou, cara. Tem um caso do livro Independência ou Mortes, que é uma graphic novel, e o Yabu, o autor, a gráfica era em São Paulo, então ele tava acompanhando todo o processo e tal, e tá tudo certo, ele foi na prova. E como era sobre independência do Brasil, tinha que ser lançado dia 7 de setembro do ano passado. E aí o livro era todo em preto e branco e tal, a capa colorida. E ele acompanhou tudo e regulou e falou, essa aí pode rodar, não sei o que lá. Esperou um pouco, viu que tava tudo certo e foi pra casa, eram 10 mil exemplares. E aí quando ele, dia seguinte, voltou pra ver como é que tava lá pela metade e tal, o livro parecia que tava sendo feito na Xerox e ninguém percebeu, cara. É, era um preto, sabe o preto de Xerox? Falhado, é, preto lavado, assim, né? É, puta, cara. Aí devolve 10 mil livros. É, controle de qualidade, cara. Não, tem assim, que mas felizmente não foi erro nosso, foi erro da gráfica. Exato, e eles é um terror. A sorte que foi um dos únicos jobs que eu consegui fazer com antecedência, tipo, sei lá, umas 2 semanas de folga, que foi o tempo que eu tive que achar outra gráfica, mandar os arquivos e, pelo amor de Deus, me entrega num prazo e tal. E aí entregaram. É, aí é aquela história, você começa a trabalhar sempre com um fornecedor de confiança, um cara que vai te atender nessa hora do pepino também, ritmo rápido pra você poder aprovar as provas de cor. Exato. Pediu pra carregar mais a cor tal ou menos a cor tal, aí tem aquela experiência mesmo de processo gráfico, né? Que é totalmente diferente da experiência de web, de site, quer dizer. Aí entram os expertises, né? É porque o Weber, se você errar e tiver online, você corrige rapidamente. Exatamente isso que eu falei. Porque eu já tinha uma tendência a trabalhar com o computador, internet, desde antes da faculdade. Esse processo traumático de você errar e ir pra gráfica e tal, me afastou da mídia impressa e me jogou direto pro design digital, online, de internet e tal, né? Porque você errou, meu irmão. Troca lá, sobe arquivo no FTP, consertou. Ninguém viu. Não, mas a prova é um pouco pra isso mesmo. Eu gosto muito de experimentar, deixar umas coisinhas escondidas na prova, pra ver como é que elas voltam e ver se aquilo funciona. Quer dizer, às vezes você faz um preto e faz um preto misturado com ciano, a mesma coisa, pra ver se ele vai imprimir diferente, bom, entendeu? Bom macete. Pra você aí a gente faz uns testezinhos assim também. Dá pra fazer umas brincadeiras. Danilo, você trabalha mais com o digital, mais com o impresso? Na agência que eu trabalho, na UMAP, a gente tem um departamento lá, o pessoal chama de departamento de design, mas assim, cada agência dá um nome pra isso. Tem gente que chama de BTL, que é Below the Line, design, promoção, cada um dá um nome pra esse tipo de coisa. E lá a gente tem alguns clientes que a gente faz o material mais, como o próprio nome diz, Below the Line, o que não é anúncio, vamos dizer assim. Até fazemos anúncio de vez em quando, mas é mais material de, por exemplo, ponto de venda, logotipo. A gente não faz aquele design, vamos dizer assim, aquele design de raiz, né? Como identidade visual, esse tipo de coisa. Aí, esse tipo de coisa, os clientes acabam indo pra agências de design mesmo. Eu costumo brincar que o design na agência de publicidade é uma coisa meio prostituída, vamos dizer assim, né? Os caras na agência, eles não estão acostumados a pagar pra isso, né? A agência de publicidade ganha dinheiro com mídia. Então, quando você vai lá cobrar um logotipo do cliente, o cara não quer nem saber, entendeu? Ele acha que já tá tudo embutido. Uhum. Então, eu acho que é meio, sabe, marginalizado, assim. Eu acho que uma agência de design faz as coisas específicas e cobram por isso. A agência de publicidade é um pouco diferente, assim. Não quero generalizar, mas do que eu já vi no mercado, é meio isso, entendeu? A gente é um plus ali pro cliente, entendeu? Ele precisa de alguma coisa dessa área. Ah, chama o pessoal do departamento de design que eles fazem. É um serviço que pode ser oferecido, né? Exatamente. Mas não é bem cobrado, entendeu? A agência não ganha dinheiro com isso. Mas a agência, mesmo assim, muitas vezes ela fecha uma ação com o cliente e a própria agência vai procurar e vai pagar um estúdio de design pra se juntar eles na campanha, não é? Não é o caso? Não acontece? Não. O cliente vai ter que procurar a agência de design separadamente da agência de publicidade dele? Ou vem tudo no mesmo pacote? Já, normalmente? É muito raro, tá? Mas vou dar um exemplo. A gente quer fazer o manual de identidade visual da empresa. A agência de publicidade faz? Ah, vamos lá ver com eles. Daí o que a gente faz? A gente meio que terceiriza e dirige todo o processo, entendeu? Ah, vai fazer com uma agência de design, mas com a nossa supervisão, vamos dizer assim, porque a gente também já conhece mais o cliente. Mas aí, Danilo, é como trabalhar com ilustrador, né? É meio isso, mas se você pensar, a agência de publicidade é isso, ela agencia todo o processo. Isso, exatamente. Então ela contrata o ilustrador, ela contrata o fotógrafo, por exemplo, ela cria uma campanha, vamos dizer assim, e ela vai fazer essa campanha sair agenciando toda essa turma, mesmo que serve para a área de design. Então é normal que um estúdio de design esteja trabalhando diretamente com agências de publicidade, mais do que diretamente com o cliente. Sim, acontece. É, eu trabalho muito com a agência. Na agência lá, a gente trabalha muito com estúdios de ilustração e com fotógrafos, aí a parte de vídeo com produtoras, etc. Mas agências de design um pouco menos, assim. Só fazendo um parênteses aqui, no meu caso, eu trabalho até mais especificamente com publicidade, porque o meu foco atual é mais em vídeo. Eu não tô ligado tanto ao impresso hoje em dia. Apesar de eu amar impresso, sentir falta de cheiro de tinta, assim, mas... É mesmo? É, eu sou aquele cara que recebe o livro e cheira, sabe, o livro. É, mas eu também. Cheirinho de livro é muito bom. Todo mundo cheira o livro. E... mas eu cheiro impressos em geral, assim, eu sinto muita falta de cheiro de tinta. Então, cheira lá o livro magenta, lá o Bubalu, que vai dar um cheirinho de Bubalu, né? Engraçado vocês têm, assim, de cliente, assim, essa do Cornel foi um bom exemplo. É. O que mais vocês têm de inusitado que aconteceu no dia a dia de vocês? Vou pensando aqui. Vamos lá, galera, respondam vocês tipo, primeiro. Tipo, eu tinha um amigo, já contei essa história, que escreveu, eu não aguento mais refazer esse layout cliente filha da puta, ponto JPEG, e aí o atendimento foi e mandou esse arquivo anexado pro cliente. Ô, cara, eu vou te falar, um clássico do jornalismo, que é uma legenda de foto que saiu no JB, que o cara botou a legenda escrito filha da puta. Sério? Cara, eu não guardei esse jornal, mas eu assinava o JP na época, e era a época da faculdade. Eu lembro de ler o jornal e cair na risada, porque o assinante recebe o primeiro clichê do jornal, né? A primeira impressão. Então, o que foi pra banca já não tinha mais isso. Ah, claro. Tem muita coisa pontual. Tem, desde fax mandando respeitar a cor. O quê? O quê? Não teve. Vamos respeitar a cor. A mulher ligou em seguida e falou: desconsidera aquilo ali. Eu falei: não, beleza. Excelente. Eu lembro de um estagiário uma vez que tinha que criar um logotipo. Foi você, pode falar. Não foi. Aí falaram: ah, pô, você tá sem fazer nada, pô, quer fazer com a gente e tal. Aí brifaram o cara e tal. Aí beleza, passou um tempo. Aí a gente olha pra mesa do cara, tá com um livro aberto assim na frente do computador, né? Na frente do teclado. E tá lá desenhando no Illustrator, assim, né? Ele olhava pro livro, olhava pra tela e tal. Aí chegamos perto do cara: cara, o que, que você tá fazendo? Aí ele olha pro livro: é, eu tô fazendo esse aqui. O cara tava pegando o logo do livro e fazendo. Eu falei: não, tô fazendo isso aqui. Ele tava copiando o logo, cara. Caraca, simplesmente tava copiando o logo. Aposto que tinha uma elipse. Eu ouvi uma história na faculdade, não sei se é verdade, eu ouvi a história e vou deixar o disclaimer aqui, não sei se é verdade, sobre a logo do Bradesco. Essa história servia para ilustrar outra parte do trabalho do designer, que é a defesa, né, do seu projeto. Por que que você fez isso? Porque eu posso? Não serve. Você tem que explicar por que que você fez isso, né? E aí, o professor leu a defesa, não sei como ele sabia, mas ele sabia lá a defesa da logo do Bradesco, que é aquele dois bastões, né, um mais alto que o outro, representando o crescimento de finanças e tal, e aquele semicírculo e uma elipse, uma semi-elipse, formando um mundo, a árvore da vida, sei lá, o cara, tipo, era muita viagem, sabe? E a história terminava aqui dizendo que eles foram em algum desses escritórios internacionais e os caras abriram a gaveta e tiraram algum estudo que eles tinham e falaram assim: olha, inventa uma defesa pra isso. Ah, não. Genial logo do Bradesco. Não acredito, não. Não. Cara, eu acho que assim, a marca do Bradesco, ela não é tão difícil do cara interpretar. Eu também falava muito isso em aula. Às vezes, o que você tá colocando no desenho é subjetivo. Não é uma coisa pra você olhar direto. Eu sempre dou o exemplo. Sempre. Eu acho que até que no Nerdcast Ilustrador eu falei isso, cara. Eu resolvi fazer design no dia que eu consegui ler a marca do Carrefour. Sim, no dia sim. que eu vi o C. É, o C. Eu tava sentado na cozinha, na casa da minha mãe, comendo um misto quente. Aí, sabe quando você olha pro lado e tem aquele monte de saquinho? Naquela época já juntavam um saquinho na cozinha, né? Sim. Aí você olha pra aquele saquinho, você tá vendo aquele pedaço azul, aquele pedaço vermelho, e você fala: caralho, é um C. Sim. Carrefour. Caramba, quem faz isso? Isso é genial, cara. Esse negócio tem um C. E aí, eu fui fazer design por isso, cara. Olha só. É a setinha do FedEx também, né? Que é um bom exemplo. Isso, é um belo exemplo, a setinha do FedEx. Muito super melhor simples. Que a logo do Carrefour. E a logo foi especial pro Danilo. A Amazon também tem uma historinha maneira, né? Que ela tem aquele... É como se fosse um sorriso embaixo, né? É. E liga o A ao Z, quer dizer que from A to Z, né? Eles têm tudo, de A a Z, né? Então é também... Então, é um conceito bem legal. Um conceito legal, exatamente. É, essa sacada que é um molho, que é você certeza. Pegar e ter esse insight que as pessoas em algum momento vão perceber. Agora, a marca do Bradesco, você olha, você vê um gráfico crescendo, você vê uma árvore, você vê um gesto de abraçar ali aquela coisa, né, cuidar do seu patrimônio. Eu acho que ela é bem didática até. Não, a defesa é boa. Eu digo, a defesa é boa. O negócio é tipo assim, existia essa brincadeira de você dizer que a defesa foi criada depois da logomarca, entendeu? Eu acho boa, que... da logomarca, olha aí, logotipo. Eu tenho a impressão que isso veio também, muito provavelmente, porque, como na época teve uma polêmica em função de ter sido um escritório internacional executor, isso é algo que sempre surge. Sim. Então o nego começa a falar mal do trabalho, começa a fazer pouco. Ou mimimi. Exatamente. É mimimi. Eu ouvi também histórias na época dizendo: ah, nego lá fora não deve ter dado muita importância, pegou da gaveta, quer dizer, o mercado ficou mordido. Né, sim, entendi. Então surge esse tipo de história. Mas o que mais? Vocês têm alguma outra com marca, com defesa ou com... dia a dia, o que mais? De histórias inusitadas. Histórias de estagiário. Sempre tem aquela coisa de quem trabalha com cultura e tem que fazer a famosa barra de patrocínio, de cartaz, de peça de teatro, cinema e tal. Teatro acontece muito isso, porque os caras pegam apoio do restaurante da esquina, pegam apoio, né, do comércio local ali. E aí sempre tem a maldita marca que vem no guardanapo, do árabe, do restaurante árabe, o cara manda um guardanapo pra você escanear. A outra manda um arquivo de Word que tem uma marca com um K. Nossa, né? Uma marca dentro do dock, puta que pariu. Todo mundo passa por isso, tem pra caramba, cara. É, o famoso, não, o cara vai levar a marca e abre, o cara entrega, quando você abre a porta, o cara entrega o cartão de visita com a marca. Isso. Aí, uma guardanapa foda, cara, já recebi muito guardanapa. E nisso você aprende a vetorizar um monte de marca, né? Você tem que refazer as marcas. Exatamente. Você faz um extreme makeover da marca do cara, até melhora, geralmente, né? Melhora a marca. Você tira a elipse da marca. É muito louco isso, porque essas marcas desses pequenos negócios, né, eles são muito uma da caralha, né, cara? É, muito uma da caralha. Eu trabalhei num motel há 10 anos, num motel chamado White House. Num motel? É, num motel. O que você fazia lá? Administrava. Pô, que legal, cara. Conte mais sobre isso. E a marca do motel, assim, se você olhasse ela, a sua interpretação seria um pulmão dentro de uma casa. Porque era uma águia muito, muito zoada. Uma águia que apanhou muito. Sabe? O águia... Esse é o nome de Meriti? É, exatamente. Nossa, você conhece! Olha aí o cara! Não, é porque eu tô vendo o site agora e refizeram a marca, pelo visto. Refizeram? Deixa eu ver. Ih, rapaz. E agora ele foi vendido, mudou de dono. Fala aí, Zé, o café é grátis, se tiver pernoite. Porra, dá uma azia fodida. Aí, cara, eu sei que a marca era horrorosa. Uma casa feita de palitinho e um pulmão dentro, né? Que era a águia, White House, Casa Branca, Casa Azul, Águia, Estados Unidos, fechou. Maluquices de cliente. Você falou aí, respeito a corno, fax e tal. O que mais que tem de maluquice de cliente? Esse é, pelo menos, a parte divertida. Primeiro que sofrível, mas depois viram histórias divertidas. Foi todo designer. Pô, cara, eu também, no século passado, a gente, eu e o Haroldinho, a gente fazia uma revista de moda, dessas revistas de moda que circulam em galeria, que moda not, né? Porque, enfim, a revista mais básica, chulé, é possível. É. E a gente refez, se é que dá pra se dizer assim, a gente fez um redesign da revista. A dona da revista era uma figuraça, assim. Era uma mulher que não... Ela nem se dava o respeito. Ela levava tudo nos carnes, assim. A gente chegou ao ponto de começar a brincar com as fotos dela. A gente começou a chutar muito balde. E um dia, ela me mostrou algo muito absurdo que ela queria publicar. Eu falei, que isso? Ela falou, isso é uma bosta. Eu falei, tá faltando T. Não, tu não falou. Não falou isso. Falei, cara. E ela ria, porque era uma chuta de balde o negócio. Nossa, cara. Que bom que você tinha um cliente bem-humorado. É, não, ela era uma figuraça. Isso, pô, isso também, 96, sei lá. Isso é uma outra circunstância. Não, essas histórias são sempre da época que a gente tava na merda, cara. Não, ali eu tava, cara. Ali eu tava na fossa. Na fossa, não naquele sentido, no outro, né? É. Caraca, maluco, refizeram a marca do White House. Olha aí, rapaz. O cara fala sério, no site de motel tem quem somos. Suíte, aqui, ó. Suíte White House. Minha decoração. Continua. Pode olhar. Já aluguei essa suíte uma vez pra 30 pessoas. O nome, quando eu trabalhava lá, era Suíte Festa White House. Caraca, Suíte Carter, Suíte Truman. Suíte Obama. Suíte Obama. Parabéns pra quem comprou o hotel, cara. Tem a Suíte Bush, que é a mais zoada de tudo. 30 anos chamando White House, não tinha suíte presente sozinho. Ai, caraca, muito bom. Pera aí, agora Zagal vai passar a noite inteira vendo as fotos, lembrando. Porra. Nessa época que você tá na merda, cara, que parece só maluco, bicho. Uma vez foi um francês lá no escritório, cara, e ele tinha uma ideia genial. Ele queria fazer um labirinto na Barra da Tijuca com plantação de milho. Nossa. Ele ia acertar e fazer um labirinto. O quê? Ia cobrar ingresso pra nego entrar e ficar se perdendo naquela porra e coçando, né? Aquela... Só pra galinha lá dentro. Aí na hora que ele falou que o nome ia ser Labirindo... Aí eu e minha grande língua, eu falei, cara, esse nome é uma bosta, bicho. Aí ele nunca mais voltou. Labirindo. Caraca, o cara tinha terra na Barra de Juca pra fazer plantação de milho e labirinto. Ah, cara, eu não sei, bicho. As coisas são muito estranhas. Onde eu trabalhei, cara, a galera tinha um doc compartilhado no servidor. Sempre que rolava uma coisa nova, o nego ia lá, abria e adicionava a data, o cliente e a pérola. É isso de dar nome engraçadinho pra arquivo, isso causa problema pra caramba. Não, outro, editando o catálogo de bolsa de couro, o cara coloca bolsa de couro de lombo. Aí eu chego pra abrir, cara. Puta, era o filho do dono que tava posando com a bolsa, cara, no arquivo. Não, sério? Era. Cara, que nome é esse? Bolsa de couro de lombo? Também nessa época, na Fossa Design. Quando a gente montou o estúdio atual, que se chama Visorama de Versões Eletrônicas, a gente recebia muita ligação querendo alugar flipper. Sério? Ô, Zé, eu sou laboratório secreto e recebo currículo de enfermeira, cara. Qual vocês acham que é o teto do designer gráfico? assim, vamos dizer, ele entra como estagiário pra... O auge? É, assim, vamos dizer, existe. Até onde ele vai? Não, porque é o seguinte, todo mundo entra como estagiário pra se fuder, o trainee, whatever e tal, isso aqui. Depois você chega a ser designer pleno, você tá trabalhando lá, então você tá trabalhando na produção. Tá sentado no computador, chicote nas suas costas, madrugadas, caixa de meia pizza e Big Coke. Tanto no quarto de empregado ou na agência. É a mesma coisa. Mas o que acontece depois disso? É virar diretor de arte, diretor de criação e tal, e depois? Ah, geralmente o cara enlouquece e vai pro sítio criar galinha. Cara, não me fale. Dia primeiro eu passei por um quiosque de planta, tava conversando com o cara do quiosque, de bonsai. É o cara, porra, eu era designer, larguei... O cara foi criar bonsai num quiosque no Leblon. Caraca! Esse é o teto. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.